estou num deserto. Minha alma está ressequida. O sol tão quente. Preciso a fonte encontrar. Olho e vejo ao longe. Parece alguém me acenar. Será miragem? Mas é preciso tentar. Chego mais e mais perto. Doce voz a falar. Doce voz a falar.